¿Alguien se atreve a estar deprimido en esta mañana con esta música tan fabulosa? Aunque haya salido una mañana nublada en esta ciudad de Madrid, seguimos con Sambó para darle alegría al cuerpo. Por si no lo sabéis, cada miércoles hacemos un sorteo de CDs exclusivos de Movida Brasileña. Si todavía no sabéis las bases del concurso, pues nada, tenéis que escucharnos y enteraros para llevaros a casa un fabuloso CD exclusivo de Movida Brasileña. Ya hemos dado uno de Sambó. ¿Os gusta este grupo? Pues escuchemos otra canción. Choice. Si te apetece conocer toda la información cultural de Brasil en España, métete en nuestro blog movidabrasilena.blogspot.com. Allí podrás escuchar todos los programas en diferido y enterarte de toda la cultura brasileña en España. No solo en Madrid, sino también en otros puntos de España y, bueno, quizá también del extranjero. Escuchemos otra canción de Sambo. Mulher botando aranha pra brigar duas aranhas. Duas aranhas, duas aranhas, duas aranhas. Vem cá, mulher, deixa de manhã. Minha cobra que tu não é sua aranha. Meu corpo todo se tremeu e nem minha cobra entendeu. Como é que pode duas aranhas se esfregando? Eu tô sabendo alguma coisa, tá faltando a minha cobra. Cobra criada. Ali no chão, uma em cima, a outra embaixo. A cobra perguntando onde é que eu me encaixo. A minha cobra, cobra criada, a minha cobra, cobra criada. Vem cá, mulher, deixa de manhã. Minha cobra quer comer sua aranha. Soltei a cobra, ela foi direto. Foi pro meio das aranhas pra mostrar como é que é certo. Cobra com aranha que dá pé, aranha com aranha sempre deu. Jacaré, a minha cobra. Esto es Sambo, ¿a quien no le gusta este ritmo por la mañana? Este grupo brasileño que nos atrapa con su música y no nos deja parar de bailar. Ahora pasamos a otro grupo, supongo que lo conocéis, Maracatu FM. Ayer entregamos un CD, ayer miércoles día de sorteo. Bueno, pues escuchemos la canción Rock Bayao de Maracatu FM. Viola, toca pandeiro, toca uma canção pra me escutar. Passa bumba, couro no frevo, toca um enredo pra gente pular. Toca viola, toca pandeiro, toca uma canção pra me escutar. Passa bumba, couro no frevo, toca um enredo pra gente pular. Pensamento, sonho, me irradeia na beira da praia de frente pro mar. Oi, ciranda, forró e frevo, uma mistura com rock pra gente pular. Pensamento, sonho, me irradeia na beira da praia de frente pro mar. Oi, ciranda, forró e frevo, uma mistura com rock pra gente pular. Rock baião, eu, no coração, eu, na pulsação, na pressão. Rock baião, eu, no coração, eu, na pulsação, na pressão. Toca viola, toca pandeiro, toca uma canção pra me escutar. Passa bumba, couro no frevo, toca um enredo pra gente pular. Toca viola, toca pandeiro, toca uma canção, toca uma canção, toca uma canção, bate essa bumba, couro no frevo, toca um enredo pra gente pular. Pensamento, sonho, me irradeia na beira da praia de frente pro mar. Oi, ciranda, forró e frevo, uma mistura com rock pra gente pular. Pensamento, sonho, me irradeia na beira da praia de frente pro mar. Oi, ciranda, forró e frevo, uma mistura com rock pra gente pular. Rock baiano, eu, no coração, eu, na pulsação, na pressão. Rock baiano, eu, no coração, eu, na pulsação, na pressão.

na melodia. É cangueiro sim pra valer, é cangueiro sim pra viver. É cangueiro sim pra valer, é cangueiro sim pra viver. Olha o cangueiro, oi segura a melodia. Olha o cangueiro, oi segura a melodia. Olha a beira, olha o cangueiro, oi segura a melodia. Olha o cangueiro, oi segura a melodia. Os está gustando Maracatu FM, ¿verdad? Pero seguramente también estáis echando algunos de menos a Reginaldo Lima. Hola, buenos días, Reginaldo. Es que con esa voz, esa manera de hablar, uno se pone emocionado. Sarin, eres muy mala, malísima. No, mala no. Te estoy dando paso como te mereces. Es verdad. Mira, acabamos de escuchar a Maracatu y hay que decir que el próximo día 8 de abril, ellos van a actuar en la Sala Tabú. Uh-huh. Es un concierto benéfico, la entrada es muy baratita, creo que costan 7 euros, algo así. Vamos a informar hasta la fecha, el valor exacto. Ya sabéis, la banda que acabamos de escuchar es una banda que nació aquí en España, aquí en Madrid, y ellos van a actuar el día 8 ahí, en la Sala Tabú, que está en San Vicente Ferrer, aquí en el centro de Madrid, Metro Tribunal. Noticias interesantes, está en Madrid el ministro de la Igualdad brasileño, Edson Santos, nos va a dar una entrevista esta tarde en la Embajada de Brasil y vamos a hablar un poco sobre la discriminación racial, sobre la discriminación social, sobre las mujeres, los menos favorecidos, por decir de alguna manera, en Brasil. El gobierno de Lula está haciendo un trabajo bastante interesante en ese sentido y vamos a hablar con uno de los máximos responsables por ese trabajo allí en Brasil. Vamos a entrevistarlo. Y el martes que viene les vamos a enseñar la entrevista en exclusiva para los oyentes de Movida Brasileña. Vamos a hacer un otro lanzamiento como hemos hecho anteriormente esta semana aquí en el programa. Y vamos a lanzar hoy a Celia Mara, un disco que ella acaba de lanzar que se llama Santa Rebeldía. Tiene mucho que ver con la situación actual, principalmente con lo que dijo Esperanza Aguirre, que quiere rebelarse. Pues vamos a escuchar For Do Dendê con Celia Mara, nuevo disco Santa Rebeldía. Betânia e Maninhas, canta com a força do Olodum, o axé do Ilê, canta Bahia. Passar a dor, ó triste Bahia, ah, triste Bahia. Tantos anos a perguntar onde está o axé da flor do dendê, que não vê toda essa lágrima que todo mundo vê, ah, que todo mundo vê. Todo mundo vê. Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, canta Bahia. Oh, oh, oh, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, Bahia, canta Bahia. e quem não quer, quer, quer, não quer, e quem quer, e quem quer. Se te está gostando o disco de Célia Mara que estamos lançando hoje no programa, pois prepara-os porque vamos seguir escutando um pouco mais de canções desse pedaço de compositora que vive na Alemanha. É uma brasileira que está afincada ali. Vamos escutar o tema que se chama Dá-me um Beijo, de seu novo disco, Santa Rebeldia. Desfrutemos. Do Acabamos de lançar a Célia Mara, aqui em Movida Brasileira, e agora vamos escutar um grupo que se chama Cheiro no Cangote, é um grupo de forró, que é um ritmo brasileiro, que además há classes de forró para os que querem bailar forró. Forró é um ritmo como a lambada, que se baila pegaditos, e em lá, el ginásio Vambora, que está em aqui Augusto Figueroa. ¿He dicho bien? Sí, Augusto Figueroa. Número 9. Ahí dan clases de forró los fines de semana, sábados y domingos. Y vamos a escuchar el ritmo de forró aquí en Movida Brasileira. Vamos allá. Saindo da faculdade, vou tomar uma cerveja. Quero ver você na mesa, que é pra ficar legal. Faço direito, mas sempre dá tudo errado. Tenho que tomar cuidado, que é pra não me dar mal. Fico pensando quando for fim de semana, meu dilema vira drama se você não tá comigo. Faço promessa, faço verso, faço prosa. Penso em você, minha rosa, cochichando em meu ouvido, dizendo assim: quero você todo dia, toda noite, que é pra me dar prazer. Dizendo assim: só quero você todo dia, toda noite, que é pra me dar prazer. Saindo da faculdade, vou tomar uma cerveja. Quero ver você na mesa, que é pra ficar legal. Faço direito, mas sempre dá tudo errado. Tenho que tomar cuidado, que é pra não me dar mal. Fico pensando quando for fim de semana, meu dilema vira drama se você não tá comigo. Faço promessa, faço verso, faço prosa. Penso em você, minha rola. Se atragantou Cheiro no Cangote, e estamos escutando de fundo, pois, o Clube do Choro de Brasília, que vão visitar Espanha no próximo mês de junho, e vamos estar informando a vocês desse pedaço de grupo que vem desde Brasília, a capital de Brasil, a ensinar sua música, essa que está sonando. Mais o Chorinho de Brasília, que vai estar sonando em Madrid no próximo mês de junho. Agora vamos escutar um pouco mais em Movida Brasileira, da música que sempre ensinamos para ti com a máxima qualidade. Arnaldo Antunes, Saiba. Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud, Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem? Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu. E também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir. Saiba, todo mundo vai. ser humano. Saiba, todo mundo teve pai. Quem já foi, quem ainda vai. Lao Tse, Moisés, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike Tyson, Salomé. Saiba, todo mundo teve mãe. Índios, africanos e alemães. Nero, Che Guevara, Pinochet. E também eu e você. Às 12 horas e 42 minutos, escutamos a Arnaldo Antunes em Movida Brasileira. Já sabes que puedes tener información actualizada. Además, la ganadora que, del premio que hemos regalado ayer fue ella la semana pasada. Que ganó la semana Alicia. Pasada fue. La semana pasada acaba de pasarse por la radio, recoger su premio. Y nada, pues ya sabéis que el próximo miércoles hay más sorteo para vosotros de CDs interesantes y DVDs de música brasileña en exclusiva. Seguimos con la música en la 100.4. Essas fontes murmurantes, onde eu mato minha sede e onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra. teu corpo bamboleia. Minha amiga, meu amor, qual é o pente que te penteio, nega? Do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteio, nega? Do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Qual é o pente que te penteia? Elis Regina em La 100.4, já sabes, estamos desfrutando com a melhor música brasileira, como hacemos de martes a jueves a las 11 de la mañana aqui em Rádio Círculo. Los sábados e domingos, a partir de las 12 del mediodía, pues tenemos también una horita de música brasileira, así que ya sabéis que Brasil está sempre presente com vosotros aqui em Rádio Círculo. Seguimos com La Movida. Exclusivo de Movida Brasileira, isto é Café Quijano, grupo espanhol, como lo sabéis, interpretando um dos clássicos da música de Brasil. Estás na 100.4, são as 11 horas e 52 minutos. Estás em Movida Brasileira.

Carne e pescado ou polho, sempre de bom rolo. Nós chegamos ao final do programa de hoje, pero já sabes que o próximo martes estaremos em directo com vocês. E o miércoles há sorteio de um disco para os oyentes. Isso é, es, todos os miércoles a partir de la semana pasada. Bueno, eso es. El miércoles que viene tenéis que entrar en la comunidad del Facebook de Movida Brasileña para participar de los sorteos. Así que ya sabéis, es la manera más fácil y más rápida que tenemos de regalarte cosas. Nos despedimos, Sarinha. Un biquiño muy grande a todos. Hasta la próxima onda, galera. Meu amor, meu amor, vem.